A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Hoje, trabalhando com o livro de Josué, no capítulo 4. Vamos avançando, vamos lendo a palavra, meditando na palavra de dia e de noite, para que coloquemos o Senhor de fato em primeiro lugar nas nossas vidas, meditando, aprendendo, nos arrependendo, mudando de vida e nos convertendo realmente, colocando o Senhor. Falava com um pastor agora à tarde que amo muito, muito, muito, como um filho. Então, na fé. E dizíamos isso, colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que alegria podermos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor com vocês. Como nós estamos fazendo o relatório, antes de fazer a leitura do capítulo, eu lembro a você que até ontem já mudou isso, pelo que contabilizei dos que visualizaram no WhatsApp hoje. Vai mudar até o próximo relatório, né? Já mudou. Mas até ontem, 356 mil visualizações ou escutas, 356.930 e uma visualizações. Em 4 anos e 10 meses, nós estamos muito felizes por essa bênção do Senhor, por essa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ainda no campo do relatório, já passei YouTube, blog, Zap, já passei o número de países, quais são os países, a quantidade, passei uma série de coisas essa semana. Hoje quero destacar que os livros mais visualizados no blog até agora foram o Apocalipse, maravilhoso, nem pode ser diferente, Eclesiastes, depois lições para líderes, se você deseja liderar. Então aí, lições para líderes. Jeremias, profeta Jeremias. Um testemunho. Jeremias foi ministrado pela pastora Margarete. E esse testemunho aqui, que aparece também entre os mais visualizados, é um testemunho da pastora que diz que o Senhor livrou da morte para a vida. Aliás, temos várias experiências nisso, e o Senhor sempre operando milagres, sinais e maravilhas. Depois, Mateus, o Evangelho de Mateus. Posteriormente, o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, Mateus, o primeiro no Novo. E Êxodo, o segundo livro da Bíblia, nos alegra muito. Claro que os outros estão sendo visualizados, mas esses são os 8 que saíram no relatório mais visualizados no blog nesse período. Exaltado seja o Senhor, sempre seja exaltado, porque Ele que criou o universo, os céus dos céus, e não há quem possa se comparar a Ele. Todo o nosso louvor para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amanhã eu devo fazer a última menção, mas já aproveito então nessa penúltima para dizer a você, depois nós vamos esperar até o final de outubro, vai dar aí mais ou menos uns 40 dias e um pouco menos. Aproveito a você, aproveito a pedir a você oração, oração pelas nossas vidas, oração pelo ministério, em particular, oração agora pela pastora Margarete, que precisa se submeter a uma cirurgia, e eu conto com as suas orações. Hoje já foi dado mais um encaminhamento, e daqui aproximadamente 15 dias está previsto o primeiro encontro pré-operatório. Que o Senhor seja glorificado, Ele está no controle de todas as coisas e nós vamos confiar na sua intervenção. Ele é o Senhor, é Ele quem decide todas as coisas. Ele é o nosso Salvador. Dizia ao pastor Mariano também que a essência da nossa fé, Jesus deixou claro, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa colocá-lo em primeiro lugar, amar a si mesmo, entendendo que você é uma pintura de Deus. Deus planejou você de modo singular. E amar o próximo como a si mesmo. Diga isso para as pessoas, valorize as pessoas, reconheça as pessoas. Isso nos ensina a amar de verdade quando nós entendemos que elas são a expressão da criação de Deus. Ah, pastor, mas tem muitos que estão totalmente fora de Deus, fora do propósito de Deus, em pecado. Não importa, querido. Foi criado por Deus, foi criada por Deus. E essas coisas se alterarão quando a pessoa se converter, quando ela nascer de novo. Então as coisas velhas vão ficar para trás e isso que tudo vai se fazer novo. Tudo se faz novo. E nós vamos em novidade de vida caminhando em direção à maturidade cristã, até que nós cheguemos à estatura de Cristo Jesus. Aqui vamos fazer uma boa trajetória nisso e na vida eterna, no novo céu, na nova terra que já nos está preparado. Tá bom? Então, mais um relatório e peço para você, hoje com os livros mais visualizados, peço a sua oração por nós. Vida, ministério, em particular pela saúde da pastora Margarete. Peço também a sua divulgação. Ontem eu encontrei uma pessoa muito querida, mencionei ontem, que nos ajudou a ir à Caratinga e teve paciência para esperar o exame, o resultado, e que Deus o abençoe, sua esposa, sua família. E é importante, meus irmãos, que nós divulguemos. Estou falando isso porque quando eu fui divulgar, perguntar se ele se interessava em ouvir mensagens devocionais, né? Não são coisas extremamente profundas. Ele disse: olha, pastor, já ouvi. Uma, pelo menos, ele já ouviu. É incrível isso nas plataformas digitais, né? As pessoas vão descobrindo, vão ouvindo, e é isso que nós queremos mesmo, propagar o Evangelho. Então, nos ajude orando, nos ajude divulgando. Se você puder passar para mais um, os endereços no WhatsApp Santidade Bíblica, no blog Logos 7. .spot.com e no YouTube, no canal Metanoia, Pastor Sérgio e Pastora Margarete Gama Lavoura. Você nos ajuda muito divulgando e ajuda na divulgação da palavra. E em terceiro, se você desejar, somos missionários a vida inteira, desde que nos convertemos. Mas houve um tempo onde nós tínhamos a provisão financeira de uma igreja local, de uma igreja denominacional. Hoje nós somos missionários totalmente dependentes de ofertas e temos pouquíssimos contribuintes, talvez porque a gente não fique gastando como em outros lugares insistentemente esse pedido, usando estratégias de marketing para isso, mas nós confiamos no Senhor. E então, se você quiser contribuir conosco, quando você visualizar o canal Metanoia no YouTube, a nossa querida Ana Paula colocou a chave Pix. Então você pode estar assistindo o vídeo e vai verificar o número da conta e pode se tornar um mantenedor das nossas vidas. Você vai estar investindo no Ministério Frutífero. São 356.931 escutas já, né? Ou visualizações. E que o Senhor já superou hoje e há de superar o quanto ele desejar. Então, se você quiser contribuir, você encontra. Eu nem vou passar agora, porque me desgastei um pouco ao longo desses 4 anos pedindo, né? E as pessoas às vezes parece que não se deixam quebrantar, seja família, seja igreja, sejam amigos. Tocou nessa área, uma área delicada, mas eu creio no poder de Deus. E esse poder de Deus pode tirar mamom do primeiro lugar da vida das pessoas, que é o dinheiro, o culto, a mamom, né? E elas podem ser sensibilizadas e dizer: eu serei um mantenedor desse casal e dessa equipe, embora eles tenham as suas atividades profissionais mais remuneradas, mas nós não. Então, eu serei um investidor desse ministério para que eles tenham a provisão para a sua vida em tudo aquilo que é o básico necessário para a vida. Então, você pode encontrar a chave Pix no canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Gama Lavoura, também no YouTube, tá bom? Espero que você se torne um mantenedor regular, com o valor que você decidir, ou um mantenedor esporádico, que Deus te abençoa com alguma coisa, uma provisão que você sente que foi uma bênção de Deus e você vai lá e também nos abençoa. Tá bom, meus queridos? Então, glória a Deus por tudo. Vamos ler o capítulo 4. É um capítulo bonito que fala sobre a nossa transmissão, uma cerimônia, né, a ação de Deus, uma cerimônia e a transmissão dos nossos ensinamentos para os nossos filhos. Você que tem filhos biológicos deve transmitir e aqueles todos que têm filhos na fé também. O Everson, membro da equipe, nos mandou a palavra do pastor Antônio Júnior. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não importa se você conhece Deus há muito tempo ou se está começando a ter intimidade com ele agora. Certamente você viverá momentos de angústia, desespero, medo, dúvidas, assim como o rei Davi escreveu no livro dos Salmos. Nesses dias você se sentirá esquecido pelo Senhor e parecerá que a derrota e tristeza serão suas companheiras para sempre. Mas nunca se esqueça que o mesmo Deus que hoje parece ter te esquecido é o mesmo Deus que te escolheu. Em meio a muitos, você foi escolhido, meu irmão, minha irmã. Você é escolhido dele e nada pode te separar do seu amor, nem mesmo a morte, Por isso creia, o deserto é passageiro, mas a sua recompensa será eterna. O irmão nos abençoou e nós abençoamos a todos vocês agora. Louvado seja Deus. Amanhã então será o último dia de relatório, tá bom? E aí, só daqui a 30 dias. Confio na sua. Na ação de Deus na sua vida, para que você, sensibilizado, nos ajude também nessas três áreas: oração, divulgação e provisão. Vamos ler o capítulo? Capítulo simples, mas maravilhoso, como toda a Bíblia. Alguns não tão simples, mas sempre todos maravilhosos. O Memorial das 12 Pedras. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahvé voltou a falar com Josué e lhe ordenou: Escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco. E depositai-as no lugar onde acampareis essa noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera, dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo, e lhes ordenou: Passai adiante da arca de Yahvé, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, de acordo com o número das tribos dos israelitas. Lembrando, 12, né? Versículo 6. Para que seja um sinal no meio de vós. Então, para que Deus realiza sinais e prodígios? Bom, são vários motivos, em várias situações, em vários contextos. Mas, sem dúvida nenhuma, em todos os contextos, Deus realiza sinais e maravilhas, para que nós transmitamos aos nossos filhos. Vamos ver, versículo 6. Para que seja um sinal no meio de vós, quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: Que significam para vós essas pedras? Então temos aí uma tarefa, irmãos, transmitir aos nossos filhos os feitos do Senhor. Desde os patriarcas, queridos, era costume, uma nota, entre os israelitas se erguer um monumento de pedra como um memorial em prol das futuras gerações, a fim de que se levantassem perpetuamente do que tinha acontecido, lembrassem perpetuamente do que tinha acontecido da histórica. De historicamente relevante naquele dia. Josué levantou também 12 rochas que haviam estado no meio do Jordão e edificou um monumento no meio do povo do acampamento em Gilgal. Primeiro ponto: Deus opera maravilhas. Ele abriu o Jordão e todo o povo de Israel passou com os pés secos, atravessou uma multidão. Primeiro ponto, nós falamos isso ontem. Se você quiser, procure no blog. Então, Deus opera maravilhas em nossas vidas, opera maravilha pelo povo, opera maravilha como ele quiser. Aqui no contexto, estamos falando de Israel na tomada da terra prometida. Versículo 7. Então, Deus realiza maravilhas. Então lhes testemunhareis, é que as águas do Jordão dividiram-se diante da Arca da Aliança de Yahvé. Lembre que a Arca da Aliança é o lugar da manifestação de Deus no povo de Israel. Então lhes testemunhareis, é que as águas do Jordão dividiram-se diante da Arca da Aliança de Yahvé. À sua passagem, cindiram-se as águas do Jordão. Essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Então, segundo, Deus opera maravilhas. Em segundo lugar, O próprio Senhor nos inspira a um cerimonial. E esse cerimonial é um cerimonial de gratidão, de louvor e uma forma de nós ensinarmos depois as próximas gerações. Primeiro, Deus opera maravilhas, abre o Jordão, todo mundo passa. E ele está manifesto ali pela arca. Segundo, o objetivo é que essas pedras fossem um memorial, um lugar para cerimônia, para gratidão naquele local e para que as próximas gerações, os filhos de Israel, ficassem sabendo. Versículo 8. Os israelitas fizeram tudo como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Yahvé havia orientado a Josué, e as transportaram ao acampamento e ali as depositaram. E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança firmaram seus pés. Elas continuam lá até os dias de hoje. Só um destaquezinho, né? Eles fizeram tudo conforme foi orientada. Fizeram tudo como Josué ordenara. Um verdadeiro discípulo, ele não improvisa com relação ao essencial. Ele obedece. Hoje eu falei com um pastor e eu disse, não vire estátua de sal. Vá adiante. A função dele agora é obedecer a alguém mais velho e dizer, vamos em nome do Senhor, o nosso Deus. Aliás, não posso deixar de abrir um parêntese para mandar um abraço de novo. Agora eu sei o nome, perdão, pastor. Um abraço especial ao pastor Décio. O pastor Décio está lá na Paraíba e mando um abraço a ele, à família, aos irmãos do ministério. Que Deus os abençoe poderosamente. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz. Estou muito feliz de saber as notícias. Estou muito feliz de saber que no tripé, né, nos três aspectos motivacionais, os objetivos da igreja e do ministério, e está o discipulado. Então, a certeza de que não é um projeto para frutificar só a curto prazo. Ele vai frutificar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. A 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Parabéns, pastor. Um abraço. Espero um dia ter o privilégio de conhecê-lo e convivermos e louvarmos juntos. Versículo 10. Adiante, irmãos. Versículo 10, agora, né? Eu li o 9, tá correto? Tá correto. Versículo 10, a conclusão da travessia de Israel. Perceba, é um texto curto, mas muito significativo. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao seu povo, segundo quanto Moisés havia orientado Josué. Olha o discipulado aí. Deus fala com Moisés, Moisés fala para Josué, Josué fala para o povo. É assim que tem que acontecer com a igreja de Jesus Cristo. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os homens da tribo de Ruben, Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra à frente dos israelitas, tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Isso porque, queridos, essas duas tribos e meia ficaram com uma herança a leste do Jordão. Depois dê uma olhadinha no mapa na sua Bíblia aí, ou na internet. E as outras 9 tribos e meia, então, espalhadas ao oeste do Jordão. Cerca de 40 mil homens preparados para as batalhas marcharam diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel, e eles o respeitaram durante toda a sua vida, como tinham respeitado Moisés. Disse ontem, procure no blog depois, que essa operação de Deus de abertura do Jordão foi também um referendo para a vida de Josué. Traduzindo, uma forma de mostrar a todo o povo de Israel que Josué era o escolhido de Deus. Tá bem? Então Yahvé falou a Josué: ordena aos sacerdotes que transportam a arca do testemunho, as tábuas da aliança, que podem se retirar do Jordão. E prontamente Josué lhes ordenou que também saíssem de lá. Claro, se o povo passa, então a presença de Deus, a arca do testemunho, estava ali para manter as águas do Jordão abertas. Depois eles também passaram, porque eles tinham uma tarefa grande agora, que era vencer as muralhas de Jericó. Versículo 18. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio. Enquanto a Arca da Aliança estava ali, Deus dividiu o Jordão para que o povo de Israel passasse. Quando todo o povo passou, a Arca da Aliança foi adiante do povo e o rio Jordão voltou para o seu fluxo normal. Tá bem? Quando a presença de Deus está operando no meio de nós, as águas do Jordão se abrem. E depois que Deus operou o sinal e a maravilha, e quando ele anda, depois nós vamos andar atrás dele. Quando ele para, nós paramos também. Bendito seja o Senhor. E quando um memorial é feito para a glória do Senhor, para o ensinamento dos nossos filhos, dos nossos descendentes. E é bom lembrar que a Bíblia nos ensina, esses memoriais eram feitos com pedra. E hoje nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que Deus nos escolheu para sermos pedras vivas. Irmãos, nós somos o instrumento cerimonial de Deus. Nós somos as pedras vivas com as quais se erguem o altar de adoração a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Não precisamos mais fazer objetos, nem precisamos fazer altares, nem precisamos fazer nada. É até perigoso para depois não ficar exaltando esses lugares. É importante entender que todos nós fomos feitos reino e sacerdócio para Deus, que nós somos pedras espirituais de um edifício espiritual que Jesus Cristo está erguendo. Nós somos as pedras para o cerimonial de adoração. A nossa vida é a adoração. E sendo a nossa vida adoração como pedras vivas, nós somos a lembrança para as próximas gerações de que Deus operou em nós, Deus operou no passado, opera no presente e operará no futuro. Quando os mais novos perguntarem: por que você fez isso em sua vida? Por que você tomou essa decisão? Por que você fez assim ou fez de outra maneira? Você vai dizer: porque eu sou um altar de pedra viva. Eu sou a pedra viva. Deus habita em mim. O Espírito do Senhor habita em mim. E eu sou um instrumento de louvor e adoração, uma cerimônia de glorificação pelos feitos do Senhor. E eu transmito a você para que você também seja um adorador do Deus de Israel, do Deus da igreja, do Deus vivo. Muito bem. Versículo 19 até o 24, encerrando. Chegada a Gilgal, o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês do ano e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. E aquelas 12 pedras, naquele momento, naquele contexto, eram 12 pedras representando 12 tribos de Israel, tá bem? Já falei isso, estou repetindo para você reforçar. Mas hoje você lembre, você se recorde que nós somos as pedras vivas para a feitura de um memorial de adoração, um cerimonial de adoração, um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Orientou ele aos israelitas: quando no futuro vossos filhos indagarem a seus pais, que significam essas pedras? Explicareis a vossos filhos: Israel atravessou este Jordão em terra seca. Viram só? Mais uma vez o reforço de que é para transmitir. Deus opera sinais e maravilhas por vários motivos, mas um deles é para que nós transmitamos aos mais novos que Deus nos fez atravessar o Jordão da nossa história em direção à terra prometida. Pois Yahvé, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor, vosso Deus, havia feito com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até o que atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra, olha a importância, para que saibam todos os povos da terra, quão poderosa é a mão de Yahvé, vosso Deus, para que temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Importância do nosso testemunho, para que todos os povos, todas as nações saibam que poderosa é a mão do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nessa noite, quando você ouvir no blog, e que você tenha certeza que ele abre o Jordão, abriu o Mar Vermelho, abre o Jordão para você atravessar com os pés secos e vai dar a vitória para você em Jericó e vai fazer de você um altar de adoração. Você agora é um altar de adoração porque o Espírito Santo habita em você. Você tem que ser um altar de adoração. Conversávamos hoje com esse pastor que eu mencionei a importância de que a igreja entenda o essencial da fé para que alcance a maturidade cristã. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que nós somos um altar de adoração. E um altar de adoração para que as pessoas do mundo inteiro saibam que o nosso Deus é o Senhor. É o nosso Deus para sempre. Então, isso é preciso ser partilhado com todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida e que essa palavra, o memorial das 12 pedras, marque a sua trajetória. Você lembre que você é uma dessas 12 pedras. Lembre-se também que você é uma pedra viva, um altar de adoração. Lembre-se que um dos objetivos de Deus operar sinais, maravilhas e milagres é o testemunho para os nossos descendentes, nossos filhos, biológicos e na fé. Lembre-se que o Senhor enalteceu Josué e deixou claro para todo Israel, esse é o líder que eu escolhi. Irmão, irmã, se Deus te escolheu, assuma a posição que ele te deu. Que nós lembremos que a Arca da Aliança representava a presença manifesta de Deus no meio de Israel. Hoje, essa Arca da Aliança, não estou falando do ponto de vista histórico, estou falando do ponto de vista ontológico, ou seja, do ser, ainda poderá se encontrar a Arca da Aliança, ou Deus um dia trará essa arca para Nova Jerusalém, lá do céu. O fato é que nós somos o lugar onde Deus deseja depositar as tábuas da lei, as tábuas da palavra do Senhor. E ele deseja depositar em nós o sacerdócio e deseja depositar em nós a confiança de que o maná virá todos os dias. E um dos objetivos é transmitir aos descendentes. Outro objetivo também é fazer com que todos os povos da terra, versículo 24, e aqui encerro, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, vosso Deus, para que temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Não é ter medo, mas para que reconheçamos e as pessoas reconheçam que não há Deus maior, que não há Deus melhor, que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Deus nos abençoe. Permitindo o Senhor, nós avançaremos em Josué. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, hoje e para sempre, bem como com todos os irmãos e irmãs espalhados por todos os cantos da terra, por toda a terra. Que a graça, o amor, a unção, o consolo, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.